Como era na origem, quando o tio Romeu gravava Tim Maia na fita virgem. E o vinil girando até causar vertigem, até imagino. Cabelo black, plataforma e boca de sino. Funk era o hino dessa época em que eu não vivi. Nem vou ver quando ouvi, impressionou, devolvi. Ouvi uma vez só não basta, o funk te arrasta de uma vez. Um tornado igual Tony Tornado na BR3. E a gente corre, mas não se cansa. No palco rola rima enquanto o b-boy dança. A música de hoje recebemos de herança. Nova escola, velha escola, essa é a aliança, que é feita por quem aprecia os passos de Nelson Triunfo e funk. Tanta gente boa que também influencia até hoje em dia, até hoje em dia. Então essa é pra relembrar, bote o vinil pra rolar no som. Bom e velho funk, sabe qual que é, né? Só original, né? Essa é pra relembrar, bote o vinil pra rolar no som. Bom e velho funk, sabe qual que é, né? Só original, né? Bom e velho funk. Funk, funk, funk, eu quero é funk. No carro, no rádio, no baile, na veia do sangue. De PG até o mangue, formou a gangue. Agora o que falta é só um carango no Mustang. Estilo Jackson 5, ela federação. Enquanto os b-boys giram até trincar no chão. Eu fiz assim pros netos falar que o voo arrebenta. Resgatando o funk, anos 70, 80, 90, 2000 and the Eagle. O rap é filho do funk, não sabe a soul. O funk é irmão do blues e filho do soul. E se tem briga no salão, só não para com o som. Aqui é direto da rua e tá no DNA. Federação República da Colônia. Essa é pra relembrar, bote o vinil pra rolar no som. Bom e velho funk, sabe qual que é, né? Só original, né? Essa é pra relembrar, bote o vinil pra rolar no som. Bom e velho funk, sabe qual que é, né? Só original, né? Tim Maia! Bom e velho funk! Síndico, meu irmão! Bom e velho funk! Demeters! Bom e velho funk! Funk do bom, funk. Cassiano! Bom e velho funk! O cara é mestre, é? Bom e velho funk! E é nóis! Bom e velho funk! Da República, pô! Bom e velho funk! Get up, get up, go to the bridge. Get up, go to the bridge.